aceleram que estão em contato com 78 a bordo, autonomia de 432, elemento espacial. No 70, táxi autorizado. Táxi autorizado via Apache Índia Alfa, ponte de espera pronto, declarado. Montará no ponte de espera pronto, via Apache Índia, voo com nome, preparado. Márcio Juliette, 6258. 258, mantém a posição de Juliette. Mantém a posição de Juliette e vão com gol. O pode prosseguir, 6258? Autorizado, Juliette, portão 8. Obrigado, boa noite. Portugal 024, Bornet 40, Salvador 119.8. 119.8, Portugal 024. Bono 170, alinhar e manter pista no zero. Zero vai a Momo de Patrick. Ok, vai Momo de Patrick, flight level 350, and we have to maintain 3000 until 25 DME from Salvador. Where is? Bono 170 decolado, corrigindo, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 40 graus, no 39. Certo, decolagem, Bono 170 no solo 43, decolado aos 43, chama controle 119 da cima 8, boa viagem. 398, gol 170. Controle Salvador, boa noite, gol 1170, decola. Gol 1170, contato radar na decolagem, suba via sair da PUCA para nível 370. Via PUCA para o 370, gol 1170. Controle, Gol 1170, autoriza o voo de pasta presente? Gol 1170, mantém a saída, guarde autorização de Recife. Sente manter a Gol 1170. Gol 1170, chame Recife, frequência 12000, decimal 85, alterno 25, decimal 45. 2000, decimal 85, 2545, gol 1170. É Portugal 024, contact Recife Center, 126, decimal 85, if unable, 125, decimal 45. Backup 125 at Portugal 024, one night. Recap 125 Portugal 024. 354 para cópia. 354 Aracaju, minuto 4. Termo, seria aprovada a saída? Saída Puca, transitor Aracaju. Obrigado. Siga no 354. Ah, seria a nossa cópia. Autorizado, Salvador Aracaju 230, Wisk 33, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119.8, transponder 5057. Autorizado Aracaju no 230, Wisk 33, decola 10, curva esquerda, Pucaru 198, controle 0057, transponder 354, som para puxa tá. Correto, senhor professor, a respeito, né? Estamos prontos, senhor. Autorizado, senhor Tati. Chama nele, obrigado. Para 7, Gol no 354, temos 130 bordo, alterna São Gonçalo do Amarante, tem 240 alternativas. Gol no 354, táxi autorizado, Índia e Alfa, seu ponto zero, no suporte pronto para decolagem. Índia e Alfa, reportará o 354. Salvador, campo 2398, Centro e Anche, proa Monad. Delta 3398, aciona identificação, desça pela nível 050, autorizada pelo edital para completar a chegada do Bomé de Ono. Relativo. Autorizaria a prova do Duna? Autorizado, Delta 3398. Duna, Delta 398, tá? Bruno 354 autorizado, alinhado e decolado, próximo 0, 1, 2, 0 graus, 5 metros. Alinhado e decolado, 1, 0, gol no 354. No 354, decolado ao 04, chame em controle, frequência 1918. 198, obrigado, senhor. Controle, muito boa noite. Voo no 354, decola. No 354, contato radar na decolagem, submundo 230 via saída PUCA. PUCA, até o 230, 354. 13398, desça para 2000 pés, ILS XR autorizado, QNH 1095, informe estabilizado. 2000 reportará estabilizado no 095, TAN 33928. Chame Recife, frequência 126.85, alterno 25.45. 26.85.45, 354, obrigado. Localizador de estadista, TAN 3398. 3398, chamador de frequência 118.95. 1895, TAN 3398. Em Salvador, TAN 3398. 3398 da TAM, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 59. Sobre pouso no 0, tá 3398. Táxi via Alfa, reporte antes da Taxi de Juliette. está 3398. 3398, Datan, ingresso de Juliette, portão 5.